52, continue approach, reduce to 1014, report your other mic lane, get down and lock it. Report it down and lock. Mark it 7 and lock. Guardião 07, Itapuã. Sessão breve. Gente, mantenha o setor aguardando instruções de Guardião 07. Está aguardando autorização para prosseguir para o pátio. 9738. Positivo, ok. Zero, imagem. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, É, mantém pistão 7, dando passagem ao Charlie 150, que acabou de pousar. November Alpha autorizado backtrack, reporte livrando a pista. Chame final Salvador 120 decimal 8. Final Salvador 120 decimal 8. Táxi, Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame todos os 3,5. A 3296 no solo 210, livre à direita, solo 1219. 219, uma. Bom dia. Escuta, Bravo Delta. Então, 3896, agilize na medida possível, libere pista à direita, 3896. Tá agilizando aqui, vai liberar o 3896. Gondor 270, desconsidere, espera na posição Bonf, mantenha a chegada na proa de pelo. Proa de pelo, Gondor 270. 3896, ataque está autorizado, Alfa Juliette, portão 7. Só comando, vai ser o 7. 3896, que é o Mondolô, não foi isso? Afirmo, 3896. Prossiga, táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa e Juliette para o 07, 3296. Juliette. Salvador, Fly Niners. Web 9731, ponte de espera pronto. Mantenha o ponto de espera 9731. Fly 9752, ground at Web 2. Take the full to right and ground control 1219. 1219. Mecca 990, clear to land runway 10, 150 degrees, 10 knots. Clear land 10, Mecca 990. Total 9990, bom dia, senhora identificação, chegada Mari, desse mantenha o nível 070, o ajuste 1014. É, vamos descer na Mari para 070 com 1014, total 9990. cabeceira 17 ou consegue a partir da interseção? Confirme. Interseção? Ciente, inicialmente a linha mantém a partir da interseção o Índia Eco Serra. O Guardião 07 está visual com tráfego nacional no zero, se autorizado, tem um candido agilizando, seguir direto para o pátio. Temos a aeronave logo na sequência dele, ok? Então logo ela passar, é um Boeing da Webjet, reporte visual com o mesmo. Afirmativo, reportará visual com a Webjet, mantendo posição o Guardião 07. Delta, está autorizado. Wind Eco Serra, sou eu alinhar a partir da interseção, confirma. Ok, mantenha a posição e agora e aguarde, ok, para iniciar a corrida. Oi, bom dia, Web, 5728, na final da 90, baixar travado. Continue aproximação, aguarde autorização de pouso, Webjet 5728. Guardando. O Bravo Delta na Lima, chame ao solo em 1219 para cruzar o pátio, Bravo Delta. O Índia, Eco Serra da presente, o vento de 140 no 09, está livre a decolagem, Índia Eco Serra. Torre, o Guardião 07 avisou com o EBC, autorizada a retaguarda sem interferência, direto pátio agilizado. Afirmativo, passando a retaguarda do tráfego na final da 1-0, prosseguindo para o Graera, acuse no solo, 140 graus, 1-0-9, Guardião 07. 7. American 990, ground at 1-5, click the first right and ground control 1-2-9. American 990, we're exiting here. It'll be a return, right turn back to 811, sir. Do Natal com 4 horas de autonomia, tem 72 no POB. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1866-140. Índia Alfa, ponto de espera 1866, obrigado. E 2-0 milhas de Salvador. Bravo Delta, mantenha a Lima. 5, Índia Eco Serra. Índia Eco Serra, corredor já transfere 1935, bom. Webjet 9731, observe tráfego da companhia na curta final da 1-0, após a passagem ali, mantém 9731. Pois o tráfego ali mantém, 9731. Corre. Bom dia, sou reclamador, acionar 6250.0 da 10.02. Bom dia, mantenha o ponto de espera. Line 990, the ground. Mecha 990, contact now ground control 1299. 990, clear tax Alpha Juliet to gate 1111. Alpha Juliet for 1-1, American 990. Taxi 22. 0. Para 060, controlado. Solo 18, frequência livre 07. É. 9731, vento 140 no 09, tem decolagem autorizada, pista no 0. Livre de decolagem, 9731. 40, tá pronto, o Ocean Air 6140. Afirmo, pronto. Ok, então logo ele inicia a corrida na cabeceira ali, mantém 6140. Pode agora 27, ele mantém 6140. Alfa Vitor Juliette, tem uma sequência para 10, terá condições de decolar e manter o setor sul aguardando para o cruzamento tão logo possível da pista no zero? Pode iniciar a corrida na 17-130 no 09 Alfa Vida Juliette. Juliette Bravo Delta, ciente, está autorizado então? Não, não autorizado ainda não. Estou aguardando alguns minutos, algumas informações ainda estão pendentes, tá ok? Em um minuto eu te pago a cópia. 9731, decolou os 19, chame controle em 11935, bom dia. 1935, obrigado. 2 Salvador, muito bom dia, azul 4207 no localizador, campo à vista. Continue na aproximação, aguarde pista livre, 4207. Aguardando pista livre, 4207. Eu vou verificar com o centro, só se vai ter algum problema com relação a isso, e já te pago a cópia, tá ok? 130 com uma 12-9. Total 9990, chame final Salvador, 120, decimal 8. 208, total 9990. 728, ingresso Juliette, portão 5. Juliette pro portão 5, recebe a gente. Pode voar a árvore, tá presente? Tá presente, voa Elefa, 9731. Elefa 9731. Ok, agilizando o cruzamento no primeiro terço da pista no zero. O Alfa Vitor Juliette. Vai cruzando o primeiro terço, Alfa Vitor Juliette. Afirmativo, mantendo aí o rumo norte inicialmente, ok? Na rua norte, Alfa Vitor Juliette. Chame 1140, decolou os 21, chame agora o controle em 11935, bom dia. Controle 1935, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Janeiro 6140, cruzando 1200 pés, prefiro da Púcara, Caju. Janeiro 6140, bom dia, contato radar decolagem, subir mantém o nível 350, sair da Púcara. 350 na Púcara, 6140. 7 Bravo Delta, pronto pra qualquer. Guarda de transferência e comunicação, aproveita Juliette. Azul 4207, cheque o trem, pouso livre no 0, 130 graus com 8 nós. Trem baixado e travado, autorizado pouso no 0, azul 4207. Correto. Dia Bravo, confirme posição. Juliette Bravo Delta, cotejamento correto. Reposte para o táxi. Juliette Bravo Delta, só me confirme. Esse plano do Tango Zulu eu posso cancelar? Obrigada. Hoje Salvador, o Gol 270, baixado checado, passando Simbra. 7, Gol 270, continuando a aproximação, ajuste no 04, aguardando pista livre. Aguardando Gol. 2 Salvador, bom dia, Gol 7-3-2, saldo 10, baixado. Gol 7-3-2, continuando a aproximação, ajuste no 04, aguardando pista livre. Aguardando, Gol 7-3. Bravo, controle. Após sobrevoo na Fonte Nova, o senhor, quais suas intenções? Azul 4207, no solo 223, livre à direita, chamando solo 1219. Romeu Papatango, reposta ingressando no corredor interrogado. Mantenha no 1500 pés. Ajuste no 0 no 4. De pouso pista 10, igual 270. Salve Vitor Juliette, chame o controle agora em 119 decimal 35. Controle 119 decimal 35, Alfa Vitor Juliette. Controle Salvador Papatango, Alfa Vitor Juliette, na sua escuta. Alfa Vitor Juliette, mantenha no meu pé condições visuais, corredor forte. Mantendo condições visuais, corredor forte, Alfa Vitor Juliette. Webjet 9731, submantenha nível 360, chame Centro Recife na 260. 260, obrigado. Gol 270, no solo 25, livre à direita, agilizando na medida do possível, chame solo 1219. 219, dizendo gol 270. Gol 738, vento de 130 graus com 8 nós, utilizado pouso na pista 0. Repouso no 0, reporta uma pipa aqui no final, quase conseguimos. Confia? Uma pipa aqui nessa. 10 segundos atrás aqui, quase atingimos ela. 7. Bom dia, gol no 270, livrou? 270, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette 4, obrigado. Salvador, bom dia, total 99110. Bom dia, total 9910, continua a aproximação, reporte marcador externo baixado e travado, ajustando no 0 no 4. Solo é o L728. Prossiga. Alguém da Israel, cara, pra puxar o finger aqui, que não tem ninguém, parece. Problema recorrente aqui em Salvador. Vou informar em Israel. Obrigado. Ok, ficou bem próximo da rampa aí na aproximação. Fica atento, aproximadamente em umas 2 milhas e meia da cabeceira. Positivo, vamos ficar atentos, focados, vamos cortar. Gol no 738, no solo, aos 27, livre à direita, chamando o solo, 1219. À direita, solo, 1219. No 0, vento de 1.40 graus com 9 nós, ajustando 0 no 4. Ok, está autorizado. Posto total 99, 1.0 com 1.0 no 4. 0.60, desse mantenha 2.000 pés, via chegada, ajuste no 0 no 4, reporta estabilizado no ILS X Rei da pista no 0. 2.000 pés, reporta estabilizada, chegada. Tem uma chamando sol? Só não copiei o POB. 4 a bordo, inicialmente táxi autorizado no pátio 3 e aguarda para o ingresso no pátio principal, ok? O Juliette Bravo Delta. Alfa, na sua posição de 12 horas, 7 milhas e meia, sentido contrário. Alfa Vitor Juliette, reporte visual com meio. Ciente do tráfego, não visual. Papatango, Alfa Vitor Juliette, solicita atenção a 1500, valida o tráfego. Alfa Vitor Juliette informa que o mesmo está mantendo 1 no 1500 pés. Mantenha 1 no 1000 pés. Mantendo 1 no 1000 pés, Alfa Vitor Juliette. Papatango Romeu Papatango, atente ao tráfego do Alfa Vitor Juliette, o Charlie no 50, na sua posição de 12 horas, meia dúzia de milhas, está mantendo 1 no 1000 pés. Romeu Papatango, reporte visual comigo. Gente, vai para a visual, estima, ingresso do Adentalau, daqui a mais ou menos 3 milhas. Gente. Gol 1738, apenas fique atento a uma aeronave, um Charlie 402, ingressando agora no pátio principal, a partir do pátio 3, vai prosseguir até o ponto de espera, ok? Sem interferir com o táxi do pátio 3, pro portão 03. Total 9910, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. E aí, o Finger, o rapaz acabou de falar que tem que pegar uma chave, que o Finger está quebrado. Faz o quê? Vamos aguardar? Romeu Papatango, reporte visual com campo na rotatória. Papatango, visual com campo na prova da rotatória. Romeu Papatango. Juliette Bravo Delta, autorizado alinhar e decolada pista no zero, vento de 140 graus com 9 nós, ajustando 0 no 4. Solo Salvador, Tan 395, autorização 360, barulho. 3895, informação em curso a November, eu tenho pré-aprovado 340, copia ou aguarda a coordenação 360? Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, após posição Leda, após voo a posição Eudes, quando intercepta Pêndulo 44, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-9, decimal 35 e aciona 5106 no transponder. Teste autorizado Guarulhos 340, decolando da 1-0, com curva direita da El. Cotejamento correto, portão 8, chama pronto para o pushback assinamento, portão 3895. Chegada 35221, nós falamos só 9, descendo a 1-1-0, conforme a autorização certa. 35220, aciona identificação, chegada MAN, vê se mantém o nível 050, o ajuste 1-0-4. 060. Só é um cheque de motor na Taxi Golf, confirme. De livre acionamento, reporto para o Taxi quem? O Olimpo 03. Juliette, Bravo Delta, decolou 33, chame o controle 119, decimal 35. Controle 1935, Juliette, Bravo Delta. 286, Azul 4060. Controle, bom dia, Papatango, Juliette, Bravo Delta, decola, número se for. Papatango, Juliette, Bravo Delta, bom dia, contato radar. Mantenha o perfil da chegada da saída Momo. Juliette, Bravo Delta. Juliette, mantenha o perfil da saída Momo, Juliette, Bravo Delta. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4060, estabilizado na LR. Trem embaixo travado. Azul 4060, avistado, autorizado pouso na pista 1-0. Vento de 1-0 graus com 9 nós, ajuste 1-0 no 4. Tive pouso pista 1-0, Azul 4060. Azul, pra quem que mantém ainda a restrição de 2 metros? Negativo, Juliette Bravo Delta. Está livre da restrição da saída mão. Azul não entendeu, mas tudo bem. Vai manter a trouxa de volta 2 metros. Oi, Papatango, torre na noite, decimal 6. Outro meu abraço, até a próxima. Romeu Patango, ajuste 1-0 no 4, reporte 3 milhas da final da 1-7. Afirmativo, Juliette Bravo Delta. Bravo. Sabatango Juliette Bravo Delta, da presente voo direto Petrolina. Direto Petrolina, Juliette Bravo Delta. Final de 3 milhas da 1-7, o Romeu Papatango. 7, Romeu Papatango. Autorizado pouso na pista 1-7, vento de 130 graus com 1-0 nós, ajustando no 0 no 4. 1-0 no 4, livre frouxo, cacoteira 1-7, Romeu Papatango. No momento não está. Vamos fazer o seguinte, autorizado, já aproxima 2.000 pés e depois eu desço até o solo. Gente, autorizado ascensão a 2.000 pés. Está iniciando a ascensão desde já a 2.000 e vai para o campo. Informo que está condicionado ao tráfego e o nosso primeiro tráfego em aproximação para a pista no zero está 6 minutos afastado. 6 minutos, acho que não vai dar tempo, então eu vou fazer o solo e assim que der um intervalo, a chama que autoriza. Atenção. Ciente, então mantenha 500 pés. Então, fim de abraço. Bravo.